Portal do Arrocha. Você foi pra mim um conto de fada, sem começo, sem fim, história mal contada. Eu fui pra você um resto de nada, carta sem valor na última cartada. Neste jogo de azar, de cartas marcadas, eu fui o descarte da sua jogada. O jogo acabou, eu perdi a parada. O cassino fechou, só você ganhou. Parabéns, minha amada. Mas mesmo assim, te amo, te amo. Sou bom perdedor. Nem tudo é o fim, a vida é assim, são coisas do amor. Mas mesmo assim, te amo, te amo. Sou bom perdedor. Nem tudo é o fim, a vida é assim, são coisas do amor. São coisas do amor. Mas mesmo assim, te amo, te amo. Sou bom perdedor. Nem tudo é o fim, a vida é assim, são coisas do amor.